Olá, eu sou o Bess e estou aqui com ele, Carpenedo. Fala, rapaz bonita. Carpenedo, você com certeza, além de ser o cara que mais me ajudou no YouTube, é o cara que eu, entre aspas, de convidado, é o cara que eu mais gravei. Vamos lá, lá no Friendlistcast, no meu primeiro podcast, há uns 2, 3 anos atrás, a gente gravou sobre Destiny, e chegamos a gravar sobre Halo lá? Isso, Halo, Destiny, acho que até Gears of War a gente gravou naquela época. É, Gears of War também, mas foi num outro podcast que eu nem lembro o nome. Fora da caixa. Esse mesmo, inclusive esse nome quem sugeriu fui eu. Exatamente, exatamente. Depois eu formei o Nerdices Abessa, e lá nós gravamos sobre Titanfall 1 e 2, não é? Sim. E mais algum jogo. Wolfenstein The New Order. Exatamente. E agora nós vamos falar sobre ícones dos videogames. Ícones mais recentes, né, dos videogames. Vamos falar muita coisa aí. E esse podcast aqui, ele vai ser dividido em duas partes pra galera que tá no YouTube, tá? Pra galera que está ouvindo aí em formato MP3, vai ouvir tudo junto, claro. Bom, eu gostaria de começar aqui falando de alguns caras que eu não joguei e você aqui no nosso papo antes da gravação já falou que alguns desses aqui você conhece, né? Isso. Eu acho que esse primeiro aqui que eu vou falar, o Agente 47, você já jogou alguma coisa dele, o Hitman, né? Sim, com certeza, esse eu joguei. Conheço o Hitman desde criança, porque assim, ele é quase que um irmão da Lara Croft, pra quem não sabe, né? Como assim? Só porque ele é da Square? Não exatamente porque ele é da Square, mas é porque é da Eidos. As duas maiores franquias da Eidos no passado eram Tomb Raider e Hitman. Então, rolava muita coisa desses dois jogos juntos, assim, tipo, revista que tinha destaque ali nos dois, acontecia isso. Eu sempre fui muito fã de Tomb Raider, e Hitman, por mais que eu não fosse muito fã do estilo do jogo, eu gostava e jogava, desde criança. Era um jogo muito difícil pra mim quando eu era criança, porque sempre foi um game mais pra adulto mesmo, né, envolve muita estratégia e tudo mais. Mas eu cheguei já a jogar esses mais recentes, e são jogos que, por mais que eu não seja um fã de stealth, eu curto muito, cara. Eu gostei bastante do Blood Money, que eu zerei, e do Absolution também, que saiu pro Xbox 360 e PlayStation 3. Só esse último aí, em formato de episódios, que eu ainda não joguei, mas pretendo jogar um dia. Sem dúvida alguma, o Agente 47 é um cara muito icônico, é uma figura que você reconhece de longe, mesmo sendo um cara que, na história do jogo, na teoria, não era pra ser reconhecível, né? O cara era pra ser praticamente um robô, mas ele criou, sim, uma marca nos videogames. O último jogo, né, o que foi lançado em formato episódio, eu cheguei a jogar um beta dele, que não faz sentido nenhum existir beta de jogo single player, mas tudo bem. Eu joguei o beta dele. É que assim, o certo era chamar de demo, mas vem tudo bugado. Sim. Aí pra a galera relevar os bugs, eles colocam o nome de beta, entendeu? Aí você não tem por que reclamar de bug, porque é uma beta. Sim, eu também concordo com você. Pra mim tinha que ser chamado de demo, né? Mas chamou de beta, então beleza. Eu não curti muito esse negócio de stealth e tudo mais. Não é a minha praia, jogos não gosto muito não. Mas cara, desde sempre eu conheço esse personagem, o Hitman, inclusive ele tem um filme aí, não sei, nunca vi, então não posso falar muito. Eu já vi, é bem meia boca, cara. Ah, não me diga. Filme de jogo meia boca? Que isso? É legalzinho se você não jogou os games, mas assim, você vê de longe que é um daqueles filmes de baixo orçamento, sabe? Entendi. Eu acho que o Hitman, o personagem principal ali, é até um cara que faz a série Homeland. Não sei, posso estar confundindo personagens aí, posso estar confundindo pessoas, mas enfim, uma boa série aí de que tá na sua sexta temporada, sei lá. Enfim, a Hitman é um cara que realmente eu conheço há muito tempo, mas nunca cheguei a jogar nada dele, não. Fico feliz com já a anúncio aí que vai ter a segunda temporada do jogo e tudo mais, mas realmente não me chama tanta atenção assim, não. Aí, cara, tem também Rayman, personagem de jogos de plataforma, né? E Sonic também, que pode ser chamado também de jogos de plataforma. Esses dois personagens, apesar de eu gostar muito de jogos de plataforma, eu nunca joguei nenhum desses dois. O Rayman até lançou um jogo que a galera diz que é bom recentemente, mas nunca peguei realmente pra jogar, não. E o Sonic, pelas notícias que a gente vem olhando aí nos últimos, sei lá, 10 anos, só vem bomba, né? Só vem jogo bosta. É assim, começando pro Rayman, né? É uma franquia que eu nunca fui muito fã, assim, mas eu já cheguei a jogar alguns. E recentemente, desde criança na real eu conheço, mas assim, era só de conhecer mesmo. Eu achava engraçado aquele boneco que não tinha perna nem braço. E mais recentemente eu joguei o Rayman de celular, que são jogos sensacionais. É, levando em consideração que é um game de celular, né? Que é Rayman Jungle Run e Fiesta Run. E também joguei o Rayman Legends, que é o último game que saiu e que é um jogo excelente, cara. Se você gosta de jogo de plataforma, vai de Rayman Legends sem pensar duas vezes. É um jogo muito bom, bem velha guarda mesmo e bem atualizado pros dias de hoje. Tipo, ele tem uma mecânica meio velha guarda, mas algumas coisas novas e gráficos lindíssimos, cara. Aquele negócio parece que é desenhado à mão, sabe? Estilão Child of Light. É o mesmo motor gráfico. Side-scrolling, né? Isso. E quanto ao Sonic também, cara, mesma coisa. Eu até joguei quando era criança, né? Eu não fui um cara que cresci com Super Nintendo, Mega Drive. Eu cresci jogando no PC. Enquanto meus amigos jogavam Mario e Sonic, eu tava jogando Doom. Então eu não tive tanto contato assim. Eu joguei uma coisa ou outra, mas eu sempre achei legal pela velocidade, sabe? Eu sempre preferi Sonic do que Mario, porque eu curto a freneticidade do jogo. Nem sei se existe essa palavra, mas beleza. Vamos criar ela então aí agora. É complicado você falar que Resident Evil tem um personagem ícone, né? Porque, cara, não tem. Não tem como. Você pode falar que no filme, a personagem lá da Mila Jovovich, ela é o ícone, né? Ela é a parte principal do filme. Mas nos jogos, caraca, como é que você vai botar o Leon na frente da Jill, ou na frente do Chris Redfield, ou na frente da Claire, ou na frente de qualquer outro personagem aí que eu não tô lembrado o nome? Não tem como, cara. Eu acho que não tem como. Mesmo o meu primeiro Resident Evil que eu joguei do início ao fim foi o 7, o recente agora que saiu, que eu achei maravilhoso, toda a história que eu já ouvi falar de Resident Evil, não tem como você botar nenhum desses quatro personagens aí que eu falei, um na frente do outro, cara. Simplesmente não tem como falar. É, uma franquia lotada de personagens icônicos, né, cara? Isso é inegável. Eu não sou nenhum fã de Resident Evil. Tá na minha lista da vergonha, mas eu não zerei nenhum até hoje. Recentemente eu comprei um pacote, uma coletânea na Xbox Live, que veio com todos os jogos já lançados pro Xbox One, tirando 7. Então eu pretendo jogar, mas assim, não é uma franquia que eu manje e tal, mas ainda assim eu sei que tem excelentes personagens e que tem uma trama que a galera que é fã gosta muito. Outra galera gosta muito também do Assassin's Creed, né? O famosíssimo aí Ezio de Auditore e o Altair, né? Galera que gosta de Assassin's Creed é apaixonada principalmente pelo Ezio de Auditore, né? Tanto que tem a trilogia lá do Ezio, que saiu lá no PlayStation 3. Todos os três jogos com cara numa coletânea. E são os melhores Assassin's Creed. Eu não sou grande fã dessa série também. Em Assassin's Creed, então não posso falar muita coisa não, eu acho que são jogos bem chatos na real. Então, eu não cheguei a zerar todos, eu joguei alguns, aqueles três do Ezio eu zerei e sem dúvida o Ezio Auditore da Firenze é icônico demais, cara, é um personagem assim sensacional, um dos personagens mais incríveis de todos assim, sem brincadeira, cara. É incrível o desenvolvimento dele, o capricho que tiveram. Você realmente se apega ao personagem. O Altair também. O Altair é um cara mais caladão, é mais na dele. Então não tem tanto carisma quanto o Ezio, que o cara é falastrão, é mulherengo. Mas é um personagem sensacional, cara. Sério mesmo. Você pode até não ser muito fã de Assassin's Creed, mas acho que todo mundo tem que reconhecer que o Ezio é o cara. Você vê como um erro o filme não ter falado sobre ele, não ser sobre o Ezio? Eu gosto quando cross-media envolve algumas coisas que a gente não tem nos jogos. Eu não gosto quando os caras ficam contando aquela história que a gente já sabe. E o Ezio, ele já teve a história dele inteira contada nos games. Desde o nascimento, você chega a jogar com ele bebê no Assassin's Creed 2, até a morte dele de velhice, sabe? Você vê a história dele inteira. Então eu não vejo muito espaço pra ser abordado de novo, de diferente em um filme. Seria basicamente aquilo que a gente já viu nos jogos. E eu não sou muito fã disso, sabe? Eu gosto quando a gente tem outras coisas sendo contadas nos filmes, quadrinhos, livros, por aí vai. Entendi. E uma outra franquia de games que, porra, tem 30 anos, que eu nunca joguei nenhum e fiquei um pouquinho animado depois que saiu o último jogo no ano passado, é o Final Fantasy, que com certeza, não, talvez não, mas assim, os dois personagens que eu mais conheço, que eu mais ouço falar de Final Fantasy, é o Cloud e o Sephiroth, que são do Final Fantasy VII, se não me engano. O Cloud eu tenho certeza que é do VII, agora o Sephiroth eu não... Ele também é do VII. O Final Fantasy VII é aquele Final Fantasy que a 90% da galera é apaixonada, né? Não é à toa que vai ter, pode ter um remake dele, né? Cara, eu não posso falar nada de Final Fantasy porque eu não gosto. É simples assim, eu não gosto. Eu reconheço a qualidade da franquia, mas são games que não me agradam, já tentei jogar, não curti. Não sou fã de JRPG, na real, de uma forma geral. Não é um estilo de jogo que me empolga, sabe? É, mas eu conheço, eu tô ligado, porque eu sempre tive amigos que gostam e inclusive eu já assisti até aquela animação de Final Fantasy VII, que é bem legal. Tem ótimos personagens, especialmente, claro, o Cloud, Sephiroth, a Aerith, acho que é assim o nome dela. Mas de jogar mesmo nunca foi minha praia. É, também não é minha praia não jogar esse jogo de Final Fantasy. O último eu fiquei minimamente interessado depois que eu vi o jogo, né? Mas assim, o combate eu acho ele muito estranho, cara. Meio truncado, essa coisa de, né? Personagens de um tamanho X e a arma dele é o dobro do tamanho, eu acho muito estranho, cara. Eu acho... Ai, não aguento. Não dá pra mim, não. Não dá pra mim, não. Então, assim, esses aí, né? Agente 47, Rayman, Sonic, os personagens de Resident Evil, Ezio de Auditor e Altair de Assassin's Creed, e os personagens de Final Fantasy, Cloud e Sephiroth, são os personagens, assim, que eu reconheço que eles são ícones, mas que eu nunca joguei. Nunca nem encostei em nenhum deles. Na verdade, os de Assassin's Creed eu até cheguei a jogar alguma coisa. Mas agora a gente vai passar para aqueles de multiplataforma também, que eu conheço um pouquinho mais. Vamos começar falando de Solid Snake, que é um personagem criado por um cara que eu entendo as pessoas gostarem dele, mas ele simplesmente não me desce. Ele não me desce, cara. Assim, tá, tudo bem. Ah, nossa, próximo jogo dele lá vai ser maravilhoso. Ai, meu Deus, o cara de Walking Dead. Ai, Guilherme Del Toro. É uma trinca que eu não poderia cagar mais. Guilherme Del Toro. Como é que é o nome do cara de The Walking Dead? Norman Reedus. Norman Reedus e o Sr. Kojima. Caraca, é um trio que eu não poderia cagar mais, porque sim, tipo, não me desce, cara. Os caras não querem me dizer nada. Solid Snake, eu cheguei a jogar o Metal... Cara, foi no PlayStation 2, eu nem vou lembrar. Deve ter sido o 3, provavelmente. É o 3. Pode ter sido o 3. O 3 acho que é o Snake Eater, o cobra comedor. Esse daí é... Eu acho que o favorito da base de fãs, pelo que eu ouço falar. Eu nunca terminei nenhum. Eu cheguei a jogar o 2, o 3, e também vi aquele filme que dizem que é Metal Gear Solid 4, né? Dizem que é, mas eu acabei vendo mais um filme. Enfim, pra mim não quer dizer nada, cara. É um ícone. É. Se passar uma camisa com a cara desse cara, eu vou reconhecer? Vou. Mas pessoalmente, pra mim, não quer dizer nada. É, eu também não sou nenhum fã de Metal Gear. O único que eu zerei foi o Ground Zeroes, que é aquela demo paga. É, também não sou Kojimete, igual uma galera por aí. Reconheço o trabalho do cara, mas não é nenhum deus dos videogames, não. Mas é inegável o trabalho dele com a franquia Metal Gear e com o Solid Snake, né? Pro cara conseguir manter uma franquia de games hoje em dia há mais de 30 anos em alta, tipo, você pega o Metal Gear 5, foi um puta lançamento, cara. Forte demais. E é um jogo de uma franquia muito antiga. Então, pra conseguir isso, cara, eu reconheço, é um feito. Mas eu simplesmente não curto. A gente tem que realmente falar que o Kojima é um cara diferenciado. Eu não ligo, mas é um cara diferenciado. É tipo o Ronaldinho Gaúcho. Eu não ligo, mas o cara é diferenciado. É engraçado quando as pessoas falam assim que